você sofreu quando eu era ainda criança. Não me sai mais da lembrança seu carinho, seus cuidados. Eu fiquei grande, estou seguindo o meu caminho, e você ficou velhinho, mas estou sempre a seu lado. Meu pobre pai, seus passos longos silenciaram, seus cabelos branquearam, seu olhar escureceu. A sua voz quase que não se ouve mais. Não tenha medo, meu pai, quem cuida de você sou eu. Meu papaizinho, não precisa mais chorar. Saiba que não vou deixar você sozinho, abandonado. Eu sou seu guia, sou seu tempo e sou seus passos. Sou sua luz e sou seus braços, sua filha abençoada. Jaine, meu velho pai, pro Tony Santiel. Bom dia, Cleita Guiar, bom dia. Sucessos pra você. Mande um alôzão aí pros meus filhos e noras de Taguatinga, no Distrito Federal. Valeu, amigo. Mande sempre também um abraço para o pessoal da banda Forró Moleca. Sucessos pra vocês e parabéns pelo bom programa. Ô, Tony Santiel, um abração pra você. Muito obrigado pela participação aqui no programa, tá bom? Esses meninos tiveram na exposição de Coromandel, agradaram demais lá, né? Jadis e Jadson, com a participação de João Carreiro e Capataz, pra acabar com tudo. Prepara a cerveja, nós estamos chegando, com o som da sanfona e a viola chorando. E pra acabar com tudo, olha o que a gente faz, junta Jadis e Jadson, João Carreiro e Capataz. Aô, companheirada, pra acabar com tudo é fácil demais. É só juntar Jadis e Jadson e João Carreiro e Capataz. Abre a porta da república, deixa nós entrar. Nós viemos preparado, nós viemos pra cantar. Já avisa as mulher que hoje vai ter festinha, e os homens que quiser vem e traz uma caixinha. Cerveja, mulher e viola, o coração chora se chega a faltar. Se a cerveja acabar, nós faz uma vaquinha. A mulher não ir embora, canta mais uma modinha. Com moda sertaneja de sanfona e violão. Quando não chega a cerveja, toma pinga com limão. E se o vizinho reclamar, a gente tenta se entender. E a desculpa não rolar, manda ele se. E vamos tudo lá pro bar. Prepara a cerveja, nós estamos chegando, com o som da sanfona e a viola chorando. E pra acabar com tudo, olha o que a gente faz, junta Jadis e Jadson, João Carreiro e Capataz. Prepara a cerveja, nós estamos chegando, com o som da sanfona e a viola chorando. E pra acabar com tudo, olha o que a gente faz, junta Jadis e Jadson, João Carreiro e Capataz. Rota Universitária, ao Potência. Abre a porta da república e deixa nós entrar. Nós viemos preparado, nós viemos pra cantar. Avisa as mulher que hoje vai ter festinha, e os homens que quiser vem e traz uma caixinha. Cerveja, mulher e viola, o coração chora se chega a faltar. Se a cerveja acabar, nós faz uma vaquinha. As mulher não ir embora, canta mais uma modinha. Uma moda sertaneja de sanfona e violão. Enquanto não vem cerveja, bebe pinga com limão. E se o vizinho reclamar, a gente tenta se entender. Se a desculpa não colar, manda ele se. E vamos tudo lá pro bar. Prepara a cerveja, nós estamos chegando, com o som da sanfona e a viola chorando. E pra acabar com tudo, olha o que a gente faz, junta Jadis e Jadson, João Carreiro e Capataz. A cerveja, nós estamos chegando, com o som da sanfona e a viola chorando. E pra acabar com tudo, olha o que a gente faz, junta Jadis e Jadson, João Carreiro e Capataz. Prepara a cerveja, nós estamos chegando, com o som da sanfona e a viola chorando. E pra acabar com tudo, olha o que a gente faz, junta Jadis e Jadson, João Carreiro e Capataz. Ô, bruto demais, cantar junto com João Carreiro e também com Capataz.

deixa a terra, deixe o céu. Tua glória enche a terra, tua glória enche o céu, tua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Márcia Ferreira, quão formoso és, para Nelly Clarindo de Souza Moreira. Cleito, adoro ouvir o seu programa na Cidade FM, aqui em Pedro Gomes, no Mato Grosso do Sul. Sempre que puder, mande um alô. Nelly, um beijão para você, viu? Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Um abraço a todos os meus colegas da Cidade FM de Pedro Gomes, do Mato Grosso do Sul, e a todos os ouvintes aí de Pedro Gomes, de Coxim, de toda a região, ligados no programa Cleito Aguiar todos os dias. Muito obrigado pelo carinho da audiência de vocês, viu? Ginigeno, Modeuso. Por causa de uma testagem tão besta, umas bobagens tão boba, você me largou e eu, me deixou eu na solidão, sofrendo tão só quando você se escapedeu. Pois vai com a terra te comer, eu te vim embora e pedi pra Modeuso. Modeuso excomunga esta mulher e não mais me quer, mata ela pra eu. Modeuso excomunga esta mulher e não mais me quer, mata ela pra eu. Trucida, meu Jesus, hein? Oh, Modeuso, mande logo aí de ripa um caminhão de ripa na cacunda dela. Tomara que ela pegue dengue, fique bem perrengue, que quebra a espinhela. Oh, Modeuso, mande logo esse castigo. Ela brigou comigo e não mais me quer eu.

paixão. Me põe na vida dela ou então tira ela do meu coração. Me põe na vida dela ou então tira ela do meu coração. O maior divulgador do Brasil, Flávio Bejar, aponta: ele fez as pazes com sucesso. Rael Braga, do Pinóquio, jogando a toalha. E se você quiser ter o seu trabalho divulgado pelo Flávio Bejar, é só você ligar 61-9981-3601. O Flavinho, ele é especialista em Minas Gerais. No próximo bloco, Adalberto e Adriano, Luan Santana e Cleiton Aguiar. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Todo mundo tem uma música que marcou a sua vida, né? E eu tô aqui recordando algumas músicas importantes que eu sei que mexe com muita gente por aí. Por exemplo, você lembra desta? Adalberto e Adriano, Quando a Noite Chega. Coração reclama, fico tão sozinho, rolando na nossa cama. Vou chorar de novo, vou gritar seu nome, vou brigar com a saudade que pouco a pouco me consome. Toda noite é sempre assim, eu quase me arrebento. Meu Deus, eu já não aguento. Meu Deus, eu já não aguento. Sobra tanto amor em mim, sobra espaço e tempo. Só falta explodir por dentro. Só falta explodir por dentro. Meu amor, deixa de orgulho. As bobagens que eu te disse, eu só disse por dizer. Meu amor, me telefone ou apareça. Coloque nessa cabeça que eu não vivo sem você. Toda noite é sempre assim, eu quase me arrebento. Meu Deus, eu já não aguento. Meu Deus, eu já não aguento. Sobra tanto amor em mim, sobra espaço e tempo. Só falta explodir por dentro. Só falta explodir por dentro. Meu amor, deixa de orgulho. As bobagens que eu te disse, eu só disse por dizer. Meu amor, me telefone ou apareça. Coloque nessa cabeça que eu não vivo sem você. Coloque nessa cabeça que eu não vivo sem você. Você lembra desta? Eu recordei Adalberto e Adriano, Quando a Noite Chega, para o radialista Paulinho Souza, lá de Colniza, no Mato Grosso, ele que chega para fazer parte do nosso Facebook do perfil número 2. Paulinho, um abração para você, seja muito, mas muito bem-vindo. O menino brilhante, Luan Santana, ele vai cantar para quem, meu Deus do céu? Cadê o pedido? Cadê o pedido? Cadê o pedido do Luan Santana? Achei, é tanto papel aqui em cima da minha mesa que vocês não...

Seja muito bem-vinda. Eu tive um grande amigo recentemente falecido, infelizmente, que era de Cruzília. Eu brincava com ele que só tinha ele, que era de, só conhecia ele de Cruzília. Estou conhecendo você agora também, né? A Silvia Pereira, lá de São Tomé das Letras. O meu amigo, viu, Silvia? É o Jorge Ferreira, que você deve ter conhecido também. Uma figura extraordinária que fugiu do combinado e subiu antes da hora, né? Seja muito bem-vinda, viu, Silvia? Você está fazendo parte do nosso Facebook, do perfil número 2. O avô do João, Cleiton Aguiar, nos caminhos da vida. Quem navega nos caminhos da vida sabe bem o que é sorrir e chorar. Conhece os mistérios da alma, o sorriso que acalma, o desejo de amar. Eu também já sorri e chorei, eu também tanto já naveguei. E depois de pisar em caminhos, de tantos espinhos a paz encontrei. Aprendi, só se vive uma vez, tanto faz ser um ano ou um mês. Não importa o tamanho do tempo, amar um minuto é viver outra vez. Eu gosto tanto de você, amor, me faz tão bem o seu querer. Vou me enrolar no seu abraço, me relaxo, me desfaço, meu riacho de prazer. Eu gosto tanto de você, amor, me faz tão bem o seu querer. Vou me enrolar no seu abraço, me relaxo, me desfaço, meu riacho de prazer. Navega nos caminhos da vida, sabe bem o que é sorrir e chorar. Conhece os mistérios da alma, o sorriso que acalma, o desejo de amar. Eu também já sorri e chorei, eu também tanto já naveguei. E depois de pisar em caminhos, de tantos espinhos a paz encontrei. Aprendi, só se vive uma vez, tanto faz ser um ano ou mês. Não importa o tamanho do tempo, amar um minuto é viver outra vez. Eu gosto tanto de você, amor, me faz tão bem o seu querer. Vou me enrolar no seu abraço, me relaxo, me desfaço, meu riacho de prazer. Eu gosto tanto de você, amor, me faz tão bem seu querer. Vou me enrolar no seu abraço, me relaxo, me desfaço, meu riacho de prazer. Cleiton Aguiar cantou dele nos caminhos da vida pro Denis Carvalho lá de Bom Despacho. Outro dia o Denis me mandou uma mensagem no Facebook, falou: Cleiton, tá voltando de Belo Horizonte? E liguei lá na Rádio Bom Despacho, estava passando o seu programa, eu gostei muito. Um abração para o Maurício Reis, o meu programa passa na rádio do Maurício Reis, né, que é um sucesso, né, é o programa do gato que ele faz na televisão. Lá o homem é que manda em tudo, na comunicação, não é só em Bom Despacho, naquela região toda lá, né? Maurício, um abração para você. Denis, seja muito bem-vindo, você está fazendo parte agora do nosso Facebook, do perfil número 2. No próximo bloco eu tenho uma dica para você. Mude o Brasil com o seu voto. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Nós estamos a menos de 3 meses das eleições. A dica do meu programa de hoje é uma dica muito importante. As pessoas não dão muita importância no seu próprio voto, sem saber que o voto é que determina, né, quem será o seu representante. Quando você vota, você dá uma procuração em branco para que a pessoa represente você e que lute as lutas que a pessoa prometeu para você que iria lutar. Então veja a importância, veja para quem que você vai dar esse voto em branco, esse cheque em branco para a pessoa preencher. Dê uma observada no que aconteceu na política brasileira, graças a esse homem valoroso, chamado Joaquim Barbosa, que saiu do Supremo Tribunal Federal, porque ele não resistiu, até ameaçado de morte ele foi. Mas ele deixou para o Brasil um exemplo de que quando a justiça funciona, quando tem um juiz, um ministro, né, daqueles mesmo assim, retado, a coisa acontece. Né? Foi ele que colocou tantos bandidos que roubaram o nosso dinheiro na cadeia. Infelizmente, logo depois que ele saiu, a turma começou a ter uma vida mais folgada, né? Mas você pode mudar o Brasil com o seu voto. Porque todos esses malfeitos, como costuma dizer a presidente Dilma, você que autorizou a fazer em seu nome. Então nós vamos ter eleição agora para deputado estadual, deputado distrital aqui em Brasília, deputado federal, senador, governador de estado e presidente da República. Então faça o seguinte, procure se informar, veja o horário eleitoral, se é uma pessoa que tem mandato e está querendo um outro mandato, veja se ele cumpriu nesse mandato, ou pelo menos tentou cumprir aquilo que ele prometeu. Se ele foi um bom político, se ele cumpriu bem o seu mandato, ele tem mais é que ser reeleito. Agora, se o camarada só apareceu nas páginas policiais, roubando o dinheiro do povo e tudo, está na hora de você trocar de candidato, né? Procure, porque você que vai determinar o que, que o Brasil vai ser no ano que vem. Se vai continuar sendo o país que nós estamos vendo hoje, que tem muito político, decente, tem muita gente boa na política, mas o que tem de bandido metendo a mão no nosso dinheiro não é brincadeira. E tem uma turma boa na Papuda aqui em Brasília, mas tem muito lugar lá para receber muita gente que continua roubando em seu nome. Então, mude o Brasil com o seu voto, viu? Eu não estou falando de partido, para mim esse negócio de partido não funciona. O que funciona são as pessoas. Você não tem que votar no partido, porque partido é tudo igual. Quando chega no poder, não tem diferença nenhuma do outro. Você tem que ver as pessoas, porque tem muita gente boa na política que precisa do seu voto para a gente melhorar esse quadro, porque está uma vergonha a política do Brasil, né? Os meus afilhados Eliane e Samuel, amor, já tô indo. Querendo ir embora pra poder te ver e sair correndo.